Salvador, muito bom dia. 4201 no ponto espera da 10, como número 2 vai manter a posição? Eco 20 manter a posição. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto espera, pistola 0, como você falou. 040, ali decola, pistola 0, vento 070 graus, 08 mais. Sim, decola no 0, Azul 4040. Após a corrida da aeronave da Azul, ali mantém pistola 0, 4201. Azul 4201, ali mantém pistola 0, 4201. Azul 4201, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Azul 4040, Azul 4201, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 070 graus, no 09. Autorizado a decolagem, pistola 0, para o Azul 4201, obrigado. Após Salvador, está 3890, ponto espera da 0, pronto. 3890, ali mantém pistola 0. Vem mantendo 0, está 3890. Passo 201, decolado 241, controle 119.8. 41198, obrigado, bom dia, até a próxima. Então 3290, decolagem pistão 0, vento 080 graus, 089. Autorizado decolagem ano 0, tá 3890. Então 3890, decolado 44, controle 10.8. Gente, 3890, bom dia. Então aí, Salvador, Xené 6211, ponto de espera 110, pronto. 6211, Alinha Mantém Pistão 0. Alinha Mantém Pistão 0, Xené 6211. 3890, 19.8. Xené 6211, autorizado decolagem pistão 0, vento 070 graus, 069. SA, pistão 0, Xené 6211. Xené 6211, decolado 46, controle 119.8. 98, Xené 6211, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Gol 642, ponto 0, pronto. 642, está lindo, decola pista no zero, vento 070 graus, 069. Além da cola, não, no zero, 642. Meia 42 decolada 50, controle 1198. 098, bom dia. 07, ali em decola, pista no zero, vento 090 graus, 09 nós. Salvador, da 3597, pronto no ponto de Veradão no zero. 3597, ali mantém pista no zero. Ali mantém 3597. Salvador, bom dia, o 355, Una Prata, tá no ponto de espera da 1-0, pronto. 55, no quadro, mantém o ponto de espera da 1-0. A mantém. O 35 no 7, atualizado, decola de pista no 0, vento 090 graus, 08 nós. Esse é o 35 no 7. Segundo quadro, após a rolagem da TAM, a linha mantém pistola zero. Gente, observando a rolagem da aeronave da TAM à frente, a linha mantém não no zero, o trip 55 no quadro. Retículo 7 decolado ao 03, controle 119, decimal 8. 19835, 107. TRIP-5514, livre de decolar, vento 090 graus, zero menores. Está autorizado a decolagem do TRIP-5514. Eu vou no 897.0 da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, Gol. Mantenha o ponto de espera, o 897. Segura 4, decolado ao 05, chame o controle 119, décima 8. 198 será chamado, TRIP-5514, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, o passarelo 2223, baixo travou. Dois, dois, três, zero, check trem, livre pouso, vento 080 graus, 05 nós. Gente, dois, dois, dois, três, baixa trava. 896 após o tráfego na final ali em mantém. Confirme, é o no 897? No 896, afirmativo. Gol no 897, após o tráfego na final ali em mantém. Após o tráfego na final ali em mantém no 0, no 897. Passarei 2223 no solo aos 10, solo, time solo 219, obrigado. 219, obrigado. No 897, livre de decolar, vento 080 graus, 09 horas. Iniciando a decolagem no 897. Salvador, voo 9795, ponto espera do 90. Ali mantém, voo 9795. Ali mantém, 9795. Gol 897, decolado aos 12, chame o controle 19-8. 19-8, no 897, bom dia. No 5, livre de decolagem 090 graus 079. decolagem, voo 97 no... No 5, decolado aos 15, chame o controle em 19.8. 19.8, bom dia, 17 no 5. Number Alpha, Tune Chim Taxi. Poste da Oscar para o ingresso. Autorizado o ingresso, informe aliado e pronto. Índia 9 Mirão. Salvador, tá 3153, ponto espera da 10, pronto. 3153, além decola da 10, vento 060 graus, 089. Além decola da 10, tá 3153. Alfa, autorizado decolagem da 17, vento 1 com 08 nós. Índia November Alpha decolado aos 3-1, chame o controle 119-8. Controle 19-8, beta, teu retorno. 3153 decolado aos 3-1, controle em 19-8. Ok, controle Salvador, 3-1, 19-8.